e na penita é nós que tá monstrão. A onda sonora do crime ecoa ladrão no coração dos moleques, com as nove na mão. Na boca dos vermes é só rap e bandidão. Nas ruas e nas penitas é nós que tá monstrão. A onda sonora do crime ecoa ladrão no coração dos moleques, com as nove na mão. Na boca dos vermes é só rap e bandidão. Nós tá envolvido até o pescoço nessa guerra. Gangsta underground, made in senzala moderna. Dos becos e vielas, perifas e favelas. Assombros e quilombras, só os mano apetitoso. Negociando os quilinhos, metendo 5-7. Quem tem micha quer hornet e não quer mobilete. Quem não se acomodou, quero seus direitos. E quem não foi ouvido, responde sentando o dedo. Governo safado, investiu no lado errado. Agora prolifera assalto a banco televisionado. O que se vive na TV é bem diferente. Não tem correria, gente fugindo da PM. Não tem extorsão de quem tem uma mais. Uma boca, um puteiro, a civil te põe pra trás, né não? Segunda sessão, batendo na sua porta, exigindo explicação. Te cobrando arma e droga, quer dinheiro, quer levar, quer tomar o que é nosso, quer tirar dos moleque dizendo é bom negócio. É monopólio de polícia que gera revolta e ódio, que fabrica um tal de mel pra isso. Estourar miolos e ver Céfalo zoando de polícia, investindo na AK pra peneirar o carro cinza. A mensagem é terrorista, é bandida, é real, é revolta, é protesto. É gangsta, rap nacional. Nas ruas e nas penitas é nós que tá monstrão. A onda sonora do crime ecoa ladrão no coração dos moleques, com as nove na mão. Na boca dos vermes é só rap e bandidão. Nas ruas e nas penitas é nós que tá monstrão. A onda sonora do crime ecoa ladrão no coração dos moleques, com as nove na mão. Na boca dos vermes é só rap e bandidão. Enfia no curso a estrutura de 100 mil no Morumbi, pro cuzão cantar swingueira e seu filho se divertir. Satisfaço meu ego no palco 5x5. Em protesto com rap, travando o rifle do menino louco, pra descarregar vários pentes no seu peito. Sem nada na panela, agora você paga o preço. Enquanto existir desigualdade na favela, vai ter óbito, necrópsia, caixão lacrado e vela. Seus modos de matar é o que gera revolta. Só fome, desemprego, álcool e droga. Corações amargurados com ódios putrificados. Faz derramar sangue, deixa o inferno lotado. Ladrão é político de jato suíço. Tira da favela, inverte em jogos clandestinos. Só beneficia o pobre quando paga o resgate. Chora, implora pela vida. Mas agora é tarde, não adianta investigar. O corpo foi incinerado, o sistema fica a duvida. Quem é o culpado com paixão? Jamais, pois eu quero é sua alma. Vai pagar pelas vidas que se transformou em lágrimas. Dos truta que morreram sem oportunidade, subjugados bandidos pela sociedade. A mensagem é terrorista, é bandida, é real, é revolta, é protesto. É gangsta, rap nacional.